Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia hoje traz Mama Cadela e a Geração Espontânea, o segundo disco do grupo instrumental paulista Mama Cadela. Esse disco faz parte da série Baixe Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados pela internet. Começamos com a faixa Estive Onde. A série Baixe Legal é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas e olá, ouvintes. Mama Cadela e a Geração Espontânea foi lançado em 2010 e é o segundo disco da banda Mama Cadela, formada em 2001 na cidade de São Paulo. A música do grupo diverte sem hermetismo e nos traz arranjos originais, experimentando com novos sons e colagens musicais a cada faixa do álbum. Ouçam agora a música Rumicube. Cadela é Ladislau na bateria, Fernando Coelho na guitarra, Fábio Pinkowski, teclado e sampler, Vanilson Rodrigues no baixo e Ismael Sedensky, DJ. Curtam agora a cinemática Containers. Finalizando o programa, a jamaicana Attack Mama Style, que nos apresenta o vocoder, instrumento que sintetiza a voz humana com o som de um instrumento melódico. Ele é usado num arranjo muito original do grupo. O disco do dia hoje traz Mama Cadela e a Geração Espontânea,